passo, se volto agora ou continuo a seguir. Eu sinto cansaço e já não sei se vale a pena existir. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada, já me perdi na estrada, já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada, já me perdi na estrada, já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer. Não creio em mais nada, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer. Demais, né? Eu tô falando para o professor Helene, obrigado. Viu? Obrigado, senhor Juvenal. Um abraço, senhor Helene, Londrina, Paraná, ouvindo a gente. Muito calor por aí, senhor Juvenal, tá? O tempo tá quente demais em todo quanto lugar, né? Produção, vamos em frente? Então vamos em frente, que até vem mais um punhado de gente. Agora. Não pode ser? Apertando o play. Estamos apresentando o Momento Paulo Sérgio, com Toninho Moraes. 12h42, nós vamos esticar o trem por aqui, né, menina? É isso, 12h42 ou 12h41? 12 horas e 42 minutos. Certinho, vamos trazer aqui a primeira música. Pronto, Proteína, já acertou? Já acertou. Quem que vai falar comigo por aqui? A Wanda de Santa, de Paraibuna. Ah, não é Santa Branca, não, de Paraibuna. Vizinho, cidade vizinha, Salesópolis, Santa Branca e Paraibuna. Um triângulo de cidade. Ô, oh, Wanda, Toninho, eu nem falo nada. Hoje estragaram meu sábado, viu? Escondi, como faço de costume, saio à noite com o pai, desculpa, não saio de manhã, mas hoje o patrão, tem que ser o patrão, né? Você não falou que sexta-feira tem despedido o patrão veio e me trouxe um monte de serviço. Se deixar o servidão, pode deixar aqui, patrão. Eu resolvo depois, mas tá, não, tem que ser agora, tem que ser agora. Me enrolou 2h30, quase 3h. Não tem que ser hoje, tem que ajudar você a fazer, tem que ser desse jeito. Sabe aquele patrão chato? Mas fazer o que a gente precisa dele, né? E atrapalhou metade do meu programa. Agora eu consegui pedir para você, se você puder tocar, agradeço demais. Ofereço para o seu João de Jambeiro, para o seu Luiz e também para Irene Dias. Minha Cinderela, Toninho, então, desculpe o atraso. Eu sei que eu vou atrapalhar você, mas você falou que atende até o último segundo, então estou na torcida por aqui. Valeu, Wanda, obrigado para você. Não, atendemos sim. Hoje foi o dia de visita inesperada. Eu tenho uma carruagem encantada. Preciso encontrar alguém pra ser minha namorada. Tenho um reino encantado, um coração apaixonado pra entregar. Cinderela, pra ela, minha Cinderela. Quem quer ser minha Cinderela? Quem quer ser minha Cinderela? Quem quer ser minha Cinderela? Minha namorada, minha doce amada, minha flor mais bela. Minha namorada, minha doce amada, minha flor mais bela. Minha Cinderela, atendemos a Wanda de Aribona. Ô, Wanda, obrigado, viu? Também não sei como agradecer a você. Deus abençoe você, essa emissora linda e sua equipe. Qual rádio que faz que você, a gente pode dar atrasada? Não, terminou meio-dia, acabou. Vou. Liga semana que vem. É, aqui não, aqui não é um programa pra você, fã do Paulo César e todo o Brasil. Também por isso que eu canto e falar, pô, essa rádio não tem pra ninguém. Rádio pra mim só na Centro FM, não existe outra. Ô, Wanda, brigadão. Esta é a rádio Nascente FM. Isso é maldade quanto a rádio tem. Só no estado de São Paulo, rádio comunitário. Agora, Nascente tem 4 mil rádios comunitários da São Paulo, sem contar com as comerciais. Tá vendo? É loucura, né? Só no estado de São Paulo. Não, ainda fizemos uma confusão, né, Patrícia? No Brasil, existem 4 mil rádios comunitárias legalizadas. E no estado de São Paulo, 601 rádio no estado de São Paulo. Quase cidade tem uma, tem não? Quase todas. Ô, Wanda, valeu, menina. O que, que a Wanda falou comigo, Wanda? Fala comigo, Wanda. A Wanda tá falando lá. Obrigada, Toninho. Muito obrigada. A gente presta assim, né? Presta. A música é linda, né? É. Esse daí, Paulo Sérgio. Tudo de bom. Beijo, meu filho. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Então, eu já pedi a música, né? Mas ouvindo aqui a minha Cinderela, eu amo essa música toda a vida. Que bom estar ouvindo aqui, tá? Muito bom. Valeu, olha só, a música da Wanda foi para lá na Baixada Fluminense. Bom demais, hein? Patrícia, nós temos que entender mais esse pedido. Tem mais três, é isso? Mais dois, depois os internacionais. A minha amiga Rosana Paraguai falou, nem pode ficar até 5 da tarde, pode, né? Então tá bom, então vamos ficar por aqui até 5 da tarde. Virou a diretora agora da nossa Rosana Paraguaia. Você falou, tá falado. Estamos apresentando o Momento Paulo Sérgio, com Toninho Moraes. É, não deu uma hora não, né, Patrícia? 12 horas e 48 minutos. O diretor fala, você é um guerreiro, Toninho. Eu? Ah, Paulo, qualquer obra. Não, comigo eu não sou igual um mineiro. Dou uma boi pra entrar numa briga, uma boiada pra não sair. Não mexa com o Toninho Moraes, que ele vira um vespeiro. É, eu gosto de justiça, não. Gosto da coisa certinha. Porque a gente procura fazer o certo possível. Ô, produção, cadê o pedido que chegando aí? Vem da Maria Conceição, do Conceição dos Olhos. Então, eu nem falo também, viu? Tava aqui tranquila, sossegadinha, eu e a Lourdes de Pouso Alegre. Combinamos tudo certinho para ouvir o momento desde o começo. Até umas 9h20 foi bom. Depois chegou uma prima do meu marido. Tem que ser prima dele. Como digo meu marido, prima seu você cuida. Prima meu eu cuido, mas porque era prima dele eu tive que cuidar. Uma mulher. Não, foi embora já. Já foi embora, ficou umas duas. Só me atrapalhou o programa. Eu estava ouvindo o programa e ela falando. Falando. Na hora ela falou para mim, por que não desliga o rádio para nós conversar? Não, que desliga o rádio uma vez por semana esse programa. Participo toda semana que desliga o rádio. Vou desligar a boca dela de falar muito, né? Não. Se é contar história. Quer saber o negócio de falar da vida dos outros? Aí eu detesto isso, ela falou. A vida da gente, não manda nem na vida da gente, fica resolver problema, ninguém resolve. Mas falar, eu falei para ela, vamos deixar essa conversa. Não consegui, Tony, duas horas, perdi o programa. Nem sei a música que eu pedi se já tocou ou não, se tocou, você troca para mim, porque é uma loucura, viu? Parente, vou te contar. Vou falar pro meu marido, quando é fã assim, avisa, fica esperando a parente para conversar, né? Casal, marido e mulher. Um contava uma casa, contava outro e o rádio ligado. Ela chegou a falar, foi desligar o meu rádio. Aí fiquei brava, não, aqui não. Você pode até falar, mas que eu vou ver uma coisa, eu vou. E a Lourdes brava lá, manda embora, que manda embora como? Oh, só vou uma vassoura atrás da porta. Ô, oh, Maria, isso acontece. Faz tempo que aconteceu isso, Toninho. Mas eu hoje não sei o que aconteceu. Se fosse sexta-feira 13, não, é sábado dia 14, não é isso? 15. Ah, tô falando para você a vida desse jeito. Mas esquenta não, eu vou atender você com tanto carinho, viu, Maria? Maria Conceição, de Conceição dos Ouro, Duro de Pouso Alegre. Um abraço para você. Eu tô pedindo uma música e a Lourdes de outra. Mandamos também para as meninas lá do Alto Posto, da Fernão Dias, para você, com paciência e tudo. Que Deus te proteja sempre. Você, sua voz e sua paciência. Paciência de Jó. Não, eu vou atender você com tanto carinho. Esquenta não, Maria. Um abraço para você. Bom final de semana. Não consigo esquecer você, não sei porquê. Não consigo esquecer seu carinho, nem seu amor. Não posso mais viver assim, com tanta dúvida em mim. Mas você não quer me ver sorrir e só me faz sofrer. Eu só vivo a sonhar com você, não sei porquê. Eu só vivo a chorar por você, não sei porquê. Você não pensa na ingratidão que está fazendo ao meu coração. Seu orgulho é tão forte, querida, que supera a razão. Do amor que você sente por mim e não quer demonstrar, pois tem medo de me dar seu carinho e mais tarde eu então lhe deixar. Peço, meu bem, creia em mim e pense que eu tenho um amor, o amor maior que existe. Embora eu seja tão triste, não consigo esquecer você, não sei porquê. Nascente FM 87,5. Menina dos olhos tristes, olhe para mim, não deixe que a tristeza lhe maltrate assim. Você vive a chorar por alguém que não quis lhe amar. Menina, dê um sorriso e vamos cantar. Canta, menina triste, esqueça a tristeza. Pense no amor que existe e no valor que tem. Você, menina triste, que vive a chorar, esqueça a dor que existe e vamos cantar. triste que vive a chorar. Esqueça a dor que existe e vamos cantar. Lara, lara, raia, lara, raia, raia, lara, lara. Aê, duas músicas lindas. Temos a Maria Conceição de Conceição do Zouro e a Lully de Pouso Alegre. Ofereceu também para a sobrinhada que trabalha no outro posto da Fernão Dias. Produção, tem mais pedido? Tem, né? Segura um pouquinho, já volta já, certo? Belezinha. Nascente FM, 87,5. 87,5. Auto Posto Torrão, abastecendo 25 litros de gasolina ou etanol, você ganha uma ducha simples, troca de óleo 3 vezes no cartão, toda quarta-feira, gasolina aditivada ao preço de comum, aceitamos cartão Águia Card, gás de cozinha líquido e gás, fazemos entrega para pagamento à vista, Arla 32 da Granel, combustível de procedência Petrobras, Rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 415, Jardim Mídia, em Salesópolis, São Paulo. Olá, Salesópolis! A Bensco Seguros e Benefícios é a mais nova opção em corretora de seguros da cidade. E com mais de 13 anos de experiência, com certeza conseguiremos te ajudar. Aqui na Bensco Seguros, comercializamos os produtos das seguradoras de forma descomplicada, com linguagem simples e com valores extremamente justos. Tudo o que um cliente deseja, não é mesmo? Seguros para sua empresa, para sua frota de veículos, plano de saúde para você e seus funcionários, além de consórcios. Ajudamos na proteção e no planejamento do futuro. Fale com a Bensco Seguros pelo WhatsApp 11-2614-1967 e segue a gente no Instagram, @BenscoSeguros. Queremos que você fique de bem com a vida. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. 12 horas e 58 minutos. Estamos apresentando o Momento Paulo Sérgio, com Toninho Moraes. Hoje é o dia. Vamos em frente, vamos em frente. A Maria Conceição e a Lourdes falou, Toninho, Deus abençoe você, a paciência que você tem com a gente de atender. A minha prima atrapalhou, mas você me ajudou a pedir a minha música. Vamos ver se a próxima não tem parente para encher a paciência. Eita, parente, é difícil, viu? Mas tem esse parente legal. Eu tenho um sobrinho meu, que trabalha na IDP. Ele liga para mim, ontem me mandou uma mensagem, tio, quando vai poder, posso ir na sua casa, se eu tenho compromisso, se você tem compromisso com o rádio, ele combina, posso aí tal dia, tal dia. Você vê, é legal esse negócio, né? Avisa antes, meu sobrinho Carlinho, ô Carlinho, um abraço para você, Carlinho. Ele fala, tio, quando eu posso aí te visitar? Ah, tá vendo? Desse jeito. Não chega de repente, ô menino, abraço para você. Pessoal, vamos atender mais pedido? Então vamos atender que atrás está passando mais gente ainda, né, Betão? Nascente FM, 87,5. 87,5. Amigo Amadeu de São Isabel, Toninho, não existe. Como que não existe? Eu tô aqui falando com você. Esse cara é louco, rapaz. Não qual locutor que faz um programa desse tempo todo e tá com a voz do mesmo jeito? É os aparelhos da Rádio Nascente, que é bom. Aqui a gente pensa em falar, já sai voz. Você acredita? Acredita, né? Então tá bom. Vamos atender a Lourdes de Alta Floresta, Mato Grosso. Toninho, aqui não deu problema não. Aqui foi atrapalhada mesmo. Nós enviamos. Sabe aquele negócio que a gente escreve e esquece de enviar? Não, tudo guardando a vozinha brava com a moça aqui. Por que o Toninho não atende nós? Você não mandou? Mandei, ele vai atender. Tem bastante gente por lá. Quando eu fui ver, não tinha enviado. A vozinha ficou uma hora de brava. Tem que prestar mais atenção. E as meninas também. Mas pelo menos nós vimos tanta música bonita, hein? Até toquei as músicas, mas já foi tocada para não tocar a mesma. Ô, Lourdes, um abraço para você. A vozinha está aqui, te manda um abraço forte para você, para o Dias. Já almoçou, já está na sobremesa, já está pensando que hora que sai o café. Mas café com esse preço, não tem café hoje, vai ter um chá das 5. Tá bom? Pelo menos não tem alguma coisa. Também um abraço para você. A vozinha te manda um abraço para você, para Irene Dias. Emocionado de ver o programa, ele falou que nunca ouviu. Será que o Toninho vai ficar até às 6 da tarde? Não, né? Ele tem que almoçar. Como é que ele aguenta fazer esse programa sem comida? Ah, não aguenta? Ou oh, aqui nós faz qualquer coisa para vocês que são fã do Paulo Sérgio, tá bom? E é um prazer estar com vocês todo sábado por aqui, apresentando esse programa Momento Paulo Sérgio para todo o Brasil. Mato Grosso, Alta Floresta, essa que pediu? Então, prazer a sua e depois dá a vozinha também, vozinha bem no seu coração, viu? Obrigado por estar sempre ouvindo a gente aí. Sem doutor e sem farmácia, na cidade poluída, só existe um bom remédio para a sua solidão. O barzinho da esquina, o boliche, a lanchonete e uma roda bem gigante pra girar, feito criança entoando uma canção. As avenidas, se for bem grande o teu amor, te levarão pro céu. Vem e acredita que a tua fé pode no asfalto semear a flor. Vem. Esta cidade é uma fera, mas tem os olhos mansos. Por trás deste concreto, de toda esta ambição, você vai encontrar um coração. Cidade é uma fera, mas tem os olhos mansos. Por trás deste concreto, de toda esta ambição, você vai encontrar um coração. Avenidas, se for bem grande o teu amor, te levarão pro céu. Vem e acredita que a tua fé pode no asfalto semear a flor. Cidade é uma fera, mas tem os olhos mansos. Nascente FM 87,5. Quando eu fui embora, você me falou: você não demora, vai compreender. E a meu lado vai voltar pedindo amor. E esse amor eu não pretendo dar pra você. Hoje que estou longe, eu posso até sentir a ignorância que ia cometer. Mas passou o tempo e você ficou procurando e tentando em vão me esquecer. Dentro do seu quarto você vai sentir meu sorriso triste lhe acompanhar. E em cada momento você vai ouvir minha voz sempre a lhe relembrar. Seu quarto você vai sentir meu sorriso triste lhe acompanhar. E em cada momento você vai ouvir minha voz sempre a lhe relembrar. Que por mais que tente, não vai conseguir esquecer que um dia já me pertenceu. E desesperada você vai ficar, tendo tantos e pensando que sou eu. Atendemos a Alta Floresta, lá em Mato Grosso, a Lude, as meninas, os meninos e a vozinha Gertrude. Obrigado, vozinha, abençoe seu coração aí, obrigado, viu? E ela falou, Toninho, muito obrigado você atender a gente com carinho. Eu sei que já é tarde e você não almoçou ainda, mas você faz tudo para levar a melhor música do Paulo Sérgio para nós aqui. Beijão no seu coração, beijo no coração da Irene Dias também. Obrigado pelo carinho, bom final de semana para você. É o que nós desejamos aqui, de Alta Floresta, Mato Grosso. Valeu, Lourdes, valeu, menina, valeu, vozinha. Produção, vamos em frente? Que hora que é? Perdi o relógio. 13 horas e 8 minutos. Estamos apresentando o Momento Paulo Sérgio, com Toninho Moraes. É, agora outro pedido, né, Pedro? Certinho? Certinho, a Maria de Poá fala, Toninho, que programa dele. A gente viaja, a gente esquece a vida. Televisão, nem ligo. Só o rádio na televisão e ouvindo você. Que maravilha. Deus abençoe você. Minha mãe, foi uma pena minha mãe partir antes de te conhecer. Mas ele ia ficar feliz da vida, mas estou fazendo a parte dela. Toninho, Deus abençoe você. Tenha muita saúde, muita perseverança para você, que você conduz essa voz linda e você está aí quase mais de 4 horas no ar sem perder o pique. Não, tem que continuar aqui, nós somos um verdadeiro artista. Ô, Maria, obrigado, viu? Fala aí, Maria, Maria Socorro falando comigo, ó. É, Toninho, eu estou aqui escutando esse programa maravilhoso com esse grande radialista, né, que é Toninho. Uma pessoa muito especial, sempre ele está, como é que se diz, prestativo, carinhoso com os fãs dele, sempre tocando as músicas que os ouvintes pedem. Hoje o programa está bom demais, está cada música linda do meu saudoso Paulo Sérgio. E eu quero agradecer essa pessoa muito maravilhosa, que é Toninho, sempre levando alegria todos os sábados, né, para a casa das pessoas. A gente não precisa nem sair de casa. Aí, com esse programa gostoso, maravilhoso. Parabéns, Toninho, por você ser uma pessoa maravilhosa, por você ser uma pessoa carinhosa, sempre alegre, sempre sorridente e sempre atendendo, né, os seus ouvintes. Cada música que seus ouvintes pedem, você está colocando, né, você está passando, né, as músicas do meu saudoso Paulo Sérgio. Valeu, Maria Socorro, obrigado. Tá vendo, Patrícia, a gente ganha o melhor cachê do mundo, o reconhecimento dos nossos ouvintes, fã do Paulo Sérgio. Bom demais, pra onde faz isso aqui com o coração aberto, né, Patrícia? Patrícia, vamos para outro. Pedidos internacionais. Hoje meu amigo Alberto Garcia estava trabalhando, ele mandou Tony, hoje não consegui participar, o serviço me impediu, mas manda um abraço a todos os fãs do Paulo Sérgio do Brasil e até fora dele. Valeu, Alberto Garcia, um abraço para você. Patrícia, último pedido chegando? Vamos atender então a Rosana Paraguaia. Toninho, bom dia, boa tarde, quase boa noite. Que legal, porque você não fica até 5 da tarde? Escreveu que hora já é, vamos ficar até 5 da tarde. É muito bom. Desde as 8h30 da manhã nós ouvindo aqui na Feira do Paraguai e não para. Oh, bom demais, hein? Uma música do Paulo Sérgio mais linda que a outra. Eu hoje conheci tanta música do Paulo Sérgio que eu não conhecia. A minha irmã falou que conhecia algumas delas, mas todas também não. Os turistas fica brilhantado com o programa. Pergunta que rádio que é, da onde que é, que tá, fica danado. Eu passando o link para a turma aqui. Ô, Rosana, obrigado, viu? Hoje eu já ouvi a minha música, Rosana. E hoje a minha irmã pediu o retratinho. O colombiano pedindo uma e o meu amigo Frederico de Angola pedindo outra. Ele mandou um abraço para você e fala, esse cara não existe. Não é possível uma pessoa fazer tanto tempo programa e estar do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito como? A voz? A voz é continua do mesmo jeito. Mas os meus cabelos. Ô, vamos em frente? Ô, minha amiga Rosana, obrigada. Viu? Um beijo no seu coração. Um abraço para você aí. Um abraço para o seu cunhado Pablo, para sua irmã, todo do Paraguai. Ao Rincón da Colômbia e o Frederico de Angola. Não, a música está aqui para atender com todo carinho. Primeira, o retratinho. Um abraço para você, Rosana. Um abraço, Rincón. Um abraço, Frederico. Fique com Deus por aí. Obrigado pela participação. Achei numa caixinha de lembranças um presente de alguém que está ausente de mim. Senti no coração até um pouco de alegria, mas não era tudo que eu queria. Achei numa caixinha de lembranças um presente de alguém que está ausente de mim. Senti no coração até um pouco de alegria, mas não era tudo que eu queria. Eu vou confessar, um retrato seu não basta para alguém apaixonado como eu. Prefiro ter você a meu lado e lembrar com saudade o retratinho que você me deu. Prefiro ter você a meu lado e lembrar com saudade o retratinho que você me deu. Um retrato seu não basta para alguém apaixonado como eu. Prefiro ter você a meu lado e lembrar com saudade o retratinho que você me deu. Prefiro ter você a meu lado e lembrar com saudade o retratinho que você me deu. Achei numa caixinha de lembranças um presente de alguém que está ausente de mim. Senti no coração até um pouco de alegria, mas não era tudo que eu queria. Achei numa caixinha de lembranças um presente de alguém que está ausente de mim. Senti no coração até um pouco de alegria, mas não era tudo que eu queria. Eu vou confessar, um retrato seu não basta para alguém apaixonado como eu. Prefiro ter você a meu lado e lembrar com saudade o retratinho que você me deu. Prefiro ter você a meu lado e lembrar com saudade o retratinho que você me deu. o retratinho que você me deu. O retratinho que você me deu. Retratinho que você me deu. O retratinho que você me deu. Por mi regreso no esperes nunca más. Estoy sabiendo en mi ausencia lo que haces tú. Nunca pensé que la criatura pura que amé fuese así tan distinta. Nunca lo soñé. Ingratitud, aquí la haces y aquí vas a pagar. No te preocupes, llegará tu día de llorar. Vas a pagar el mal que has hecho a mis sentimientos. Vas a sentir que mi mundo es bien mejor que el tuyo. Hay un dictado muy antiguo, hoy me recuerdo, que casi siempre apariencias nos engañan. Me engañé completamente a tu respecto. Y tu destino va a ser sucio igual al barro. Canté de todo, hice de todo para verte feliz. Y tú pagaste con maldad el bien que hice por ti. Yo ya sufrí, ya no siento más amor, yo sé. Siento rabia, siento asco de ti a quien tanto amé. Muchas mujeres me procuran, me quieren consolar. Piensan que todavía vivo solo a llorar. Mas todos pueden encontrar dentro de mi mirar que todo mi amor en odio has hecho transformar. Hay un dictado muy antiguo, hoy me recuerdo, que casi siempre apariencias nos engañan. Me engañé completamente a tu respecto. Y tu destino va a ser sucio al barro. Me engañé completamente a tu respecto. Y tu destino va a ser sucio al barro. Nascente FM 87,5. Estoy sozinho sin saber por dónde ando. No sé decir si me pregunta dónde estoy. No sé decir ni por qué estoy así tan triste. Si es dolor que estoy sintiendo porque alguien me dejó. No sé decir si fui feliz algún momento. Tan solo sé este dolor es por amar. Yo que siempre deseé vivir riendo por el dolor que ahora siento. No te puedo ni encontrar. Tan solo sé que en cada día que he pasado cessar. Quando te encuentre ya tendré felicidad y sabré que nada es triste y que el amor ahora existe si tú vuelves hacia mí. Cuando te encuentre ya tendré felicidad y sabré que nada es triste y que el amor ahora existe si tú vuelves hacia mí y que el amor ahora existe si tú vuelves hacia mí y que el amor ahora existe si tú vuelves hacia mí. E atendemos Frederico de Angola, Rincón da Colômbia, e a nossa querida ouvinte, a Rosana do Paraguai. Escreveu também, muito obrigado, Deus abençoe você. Esqueci de oferecer para o Alberto Garcia, eu vi trabalhando, mas sempre ouvindo a gente por lá. Ah, Alberto Garcia. Não, muito bem, o trabalho impede de vez, né? Ô, Toninho, muito obrigado, Deus abençoe você, que continue assim sendo feliz. Meu cunhado Pablo te mandou um abraço, minha irmã também. E o Rincón, e o Frederico fala, buenas tardes, radialista brasileiro. Ele falou que vai praticar um pouco de português para gravar a voz por aí. Né, seria bom, hein? Ele falou que fala meio enrolado ainda. Então tá bom. Abraço para você, Rosana, obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você divulgando a rádio aí no Paraguai. Os turistas por aí passam. Mas o meu amigo Alberto Garcia falou por aqui, trabalhando, deu um espacinho. Ô, Alberto Garcia, obrigado, viu? Fala comigo. Fim de semana, amigo Toninho e equipe da Rádio Nascente. Ótimo dia, boa tarde, boa noite, bom dia. Alberto Garcia, da cidade de Puebla, México. Agradeço muito ao programa que faz. É muito bom. Eu escuto, mas não posso falar muito aqui no trabalho. Ando só trabalhando, aqui é 13h24, é quanto lá, Matheus? 10h24. Tá vendo? Tá trabalhando, bom trabalho para você, Alberto Garcia. Não vamos atrapalhar você mais, não. Combinado? Vamos trazer uma música por aqui para fechar o programa, Patrícia? Vamos? Ah, não, eu escolhi uma música boa aqui. Será que é boa para fechar o programa, Patrícia? Vamos ver? Tem gritado, quem está na chuva é para se molhar. Falou, Sérgio, vamos botar para minha terra, para sua terra, não é para minha, né? Fala aí. Estou aqui com vocês. Nascente FM. Não suporto essa espera de rever o que é meu. Vou contar na minha terra tudo o que me aconteceu. Não suporto essa espera de rever o que é meu. Não, vou contar na minha terra tudo o que me aconteceu. Eu cheguei aqui há pouco, mas aqui não fico mais. A saudade em minha tanca de rever meu lar, meus pais. E abraçar os meus irmãos, ver o berço onde eu nasci. Repousar meu corpo frágil, que cresceu nem percebi. Minha terra é muito boa, vou pra lá, não fico aqui. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Thank you. cheguei aqui há pouco, mas aqui não fico mais. A saudade em mim é tanta de rever meu lar, meus pais, e abraçar os meus irmãos, ver o berço onde eu nasci, repousar meu corpo frágil que cresceu nem percebi. Minha terra é muito boa, vou pra lá, não fico aqui. Não, não, não, não, vou pra lá, não fico aqui. Não, não, não, não, vou voltar pro Lambari. Não, não, não, não, vou pra lá, não fico aqui. E aí, voltando para minha terra, com o Paulo Sérgio, voltar para o Lambari, lá em Anutiba, lá no Espírito Santo, lá na pela cidade de Alido, inesquecível cantor Paulo Sérgio. Acabou, Patrícia? Podemos ir embora? Então vamos embora. De vocês vencer mais uma etapa de hoje, né, Patrícia? Patrícia me ajudou, obrigado Patrícia, obrigado Mineiro, obrigado Marcelo. Mas vamos embora, que acabou que era doce. Não podia ficar até 5 da tarde, né, Patrícia? Não? Não, não dá? Já é tarde, né? Que hora que é, Patrícia? Aperta o relógio, vamos ver a hora certa aí. Depois nós fala boa tarde. 13 horas. Não, não, vai lá no canudo não, fala pra fora, menina. 13 horas e 27 minutos. Cansada, né, menina? Ei, como já essas meninas, igual a Amélia, passa fome do meu lado. Tem uma música assim, meu Deus, tem, né? A nordestina, uma mineira. Deixa o pai dela saber disso. Passa fome, nada, eles comem um monte de trem por lá, você pensa o quê? Eu tomo café por aqui, eles tomam café por lá também. Nada de passar fome. É isso, mineira? Vamos de frente, mineira? Acabou? Que era doce? Então vamos trazer as considerações finais. Quem tá falando comigo por aqui? Levanta esse microfone um pouquinho aqui, pessoal. Aê, tá meio baixo o trem aqui. Agora sim, agora é bom demais. Prontinho, quem vai comigo por aqui, deixa eu ver aqui, a Bianca falou muito obrigado, Toninho, bom final de semana, obrigado, quem falou aqui, produção? Tô vendo aqui, aqui, Toninho, a Irma agora é nice, Toninho, muito obrigada por me atender, a minha música, eu esqueci de oferecer a todos os fãs do Paulo Sérgio, foi para todos, bom final de semana. Desculpa que eu estou escrevendo. Tá certo, escreve por aí. Põe, manda pra nós. Bandinho, tem mais falando por aqui, Patrícia? Não? Acabou? Agora vamos para nossas considerações finais. Quem vai falar comigo? Oi, Toninho Moraes, obrigada. Obrigada pela minha música, amei. Obrigada a todas as meninas que ofereceram música para mim, também amei. Mais um momento lindo, maravilhoso, nosso amado Paulo Sérgio, né, Toninho? Então, só músicas lindas que mexem com nossos corações. Até amanhã, no Alvorada Sertaneja, e até terça-feira, no Show da Manhã, Soninha Ariola. Não perde nenhum dos seus programas. Fã número um do Toninho Moraes. Beijo, Toninho, fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Acabei de chegar da missa. Toninho, foi linda, maravilhosa a missa. Isso, muito linda. Tá bom, Toninho? Falou, menina. Já estou ouvindo, já estou em casa. Que legal. Boa tarde, Toninho Moraes. Maravilhoso programa hoje. Nossa, lindo, né? E estou na escuta, estou escutando. Só músicas maravilhosas. Obrigado por ter tocado a minha música. Obrigado a todas as meninas que me ofereceram música, amei tudo, maravilhoso, sensacional. Tá bom? Aqui o calor tá pegando e pegando bonito, né? Chuva nada, que eu falei, que a chuva tá de mau epitácio. Então tá bom, não quer chover, não chova, né? Paciente, ninguém pode fazer nada. E um beijo no seu coração, um beijo no coração de todas as meninas, amo a todos, tá bom? Tenha uma excelente tarde de sábado, e amanhã nos encontraremos no Alvorada Sertaneja, tá bom? Tchau, até amanhã. Gratidão, Toninho, a todos os amigos que ofereceram música para mim, e a todos os fãs do Paulo Sérgio que pediram lindas canções. E olha, hoje tocou! Estou aqui com vocês. Cheiro, gratidão, bom descanso. Deus te abençoe sempre. Valeu, garoto. Obrigado. Obrigado, Janete. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Sonariola. Quem vai falar comigo mais, produção? Obrigada, Toninho. Muito carinhoso com todos. Muita paciência. Muito obrigada. Eu adoro esse programa. Escuto até o fim. Cada música que vem é uma lembrança na minha vida. Muito obrigada, viu? A você e a todos aí da rádio. São muito simpáticos. Atende a gente com o maior carinho. Um bom final de semana para você. Tudo de bom para todos, viu? Um beijo. Valeu. Eu quem falou, Patrícia? Ah, Elisângela Cardoso, Pouso Alegre. Ô, professor, vamos embora. Vamos trazer a nossa embaixadora com as suas considerações finais. Prontinho? Querendo escrever aqui, Tony Moraes, voltando para ler, agradecer mais um momento Paulo Sérgio, que deu um brilho a mais ao nosso amado. E o nosso sábado. Legal, né? A menos a letra para descer. Agradeço a todos que ofereceram música para mim. Um ótimo final de semana a todos e que você tenha um descanso merecido. Só fã for atendida. Quantas fãs, Patrícia? 50 fãs do Paulo Sérgio foi atendido hoje. É fácil, mas uma lotação de um ônibus monobloco. Bom demais, hein? Atendemos 50 fãs do Paulo Sérgio de todo o Brasil. Eu agradeço a você, que Deus abençoe cada um de vocês, que ajuda a fazer esse programa. O programa é seu, não é do Tony Moraes, não é a nascida do programa, é do momento Paulo Sérgio, para você levando a sua música para seus fãs em todo o Brasil. A gente apenas apresenta por aqui. Mineira, brigadão, viu? Obrigado, Patrícia, obrigado, Marcelo. Obrigado vocês que me ajudaram a fazer o programa. Volta semana que vem com mais um momento Paulo Sérgio. Se Deus quiser por aqui, conto com você, com a sua participação. Bom final de semana a todos e até sábado que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde, bom descanso. Descansa bastante e bom calor para todos. Tchau, tchau. Pronto aí, Patrícia, vamos embora? Então vamos. Segura aí, dá um boa tarde aí. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. 13:33. Nascente FM 87,5. ZYW641, Rádio Nascente FM, operando em 87,5 MHz. Emissora de responsabilidade da Associação de Serviço de Radiodifusão Comunitária Nascente, Salesópolis, São Paulo, a rádio da cidade. Olá, Salesópolis! A Bensco Seguros e Benefícios é a mais nova opção em corretora de seguros da cidade. E com mais de 13 anos de experiência, com certeza conseguiremos te ajudar. Aqui na Bensco Seguros, comercializamos os produtos das seguradoras de forma descomplicada, com linguagem simples e com valores extremamente justos. Tudo o que um cliente deseja, não é mesmo? Seguros para sua empresa, para sua frota de veículos, plano de saúde para você e seus funcionários, além de consórcios. Ajudamos na proteção e no planejamento do futuro. Fale com a Bensco Seguros pelo WhatsApp 11-2614-1967 e segue a gente no Instagram @BenscoSeguros. Queremos que você fique de bens com a vida. 13:35. Nascente FM. Esse Eduardo Costa é demais. Eduardo, você tá solteiro ainda? Tô, cara, você acredita? Mas eu pretendo casar, em nome de Jesus eu vou arrumar uma mulher pra mim, nem que seja uma desesperada dessas que estão aí, meu amigo. Será? Será que eu acho que você consegue? Você tá bonita ainda, bicho. Oh, tá levão. Graças a Deus. Oh, cara rico, nossa. Sucesso, não é possível. Nem eu acredito que você tá solteira. Até eu tô casando com você já. Ué. Eu caso com você da hora com essa voz. Esse Eduardo Costa é esperto demais. Aonde o rato não passa com queijo, ele passa com a geladeira, moço. Eu bebo cachaça, bebo cerveja, não é por vício, não é por nada, companheiro. É porque... Eu bebo porque eu vejo no fundo do copo o rosto da mulher amada. E vamos beber depressa, que é pra ela não morrer afogada. Vamos cantar uma? Vamos cantar uma? Vamos, vamos. Lógico. Vambora. Mas depois dessa, então? Depois dessa, então. Companheiro bruto. Mas essa moda é boa demais. E eu tô feliz demais de estar cantando ela com você aqui, viu? Prazer é todo meu. Você é o cara. Nós. É te nós. Amo. Te amo, meu irmão. Eu também te amo. Obrigado pelo convite. Deixe tudo como está. Faz de conta que não vá embora. De nós dois quem vai chorar? Ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia. E quem tem essa mania de amar igual a mim é. Por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega o fim. Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar. E não vou morrer aos poucos ao te perder. Que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando quem não sou, querendo outro em meu lugar. Aí canta, mas canta de verdade, Vivi. Aô, obrigado, Eduardo, vontade obrigado. De passar o chifre no barranco, Tiquinho, rapaz. Deixe tudo como está. É. Não precisa arrumar a casa. Ê, trem que dó. Vai sem pressa de voltar. Vai mais volta. Tem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder. Que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando quem não sou, querendo outro em meu lugar. Vou dizer que a sua ausência não vai machucar. E que eu não vou morrer aos poucos ao te perder. Que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando quem não sou, querendo outro em meu lugar. A cantar bonita assim, Eduardo Costa. Bruno do Bem, esse é o cara. Te amo, meu irmão. Esse é o cara. Obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço. Obrigado, eu imagino. Muito bom estar com você. Você é um ídolo, você é um ícone. E você, não desmerecendo os grandes cantores que temos do Brasil, você é a voz mais linda. Obrigado. De todas as vozes. Os seus olhos, os seus ouvidos. Você é maravilhoso. Obrigado. Bom demais. Tamo junto. Obrigado. Hortifruti Terra Nossa. Hortifruti, mercearia, doceria, utilidades e muito mais. No Hortifruti Terra Nossa, você encontra frutas, legumes e verduras fresquinhas todos os dias e com o melhor preço da cidade. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e domingo, das 8 às 13 horas. Ficamos localizados na rua Nossa Senhora de Fátima, número 258, no centro de Salesópolis. Telefone 9-1224-6288. 9-1224-6288. Hortifruti Terra Nossa. Vem sentir a paixão, meu coração te quer. É só você dizer sim. Deixa rolar, sem medo de se entregar, sem medo de ser feliz. Quero sonhar que quando acordar, dê teus olhos nos meus, tua boca na minha. Vem me beijar hoje. Eu vou te amar. Vem sentir meu coração, que estou em tuas mãos. Todo o amor do mundo eu vou te dar. Deixa rolar, sem medo de se entregar, sem medo de ser feliz. Quero sonhar.

a solidão. Pai, mãe, olha só, fiquei sabendo que a dengue anda por aí e é uma doença séria e vocês devem saber como proteger o seu filho. Me ajude a não ter dengue. Não deixe água parada nas plantas, pneus, potes ou coisas assim. Cuide as caixas d'água, guarde garrafas e latas de cabeça para baixo. Cuide as piscinas, cuide do lixo, deixe tudo limpinho, lavando tudo direitinho. E também, eu soube que a dengue aparece mais em água parada. Pai, mãe, eu não sei fazer isso. Cuida de mim, eu confio em vocês. 13 horas e 51 minutos. Crazy, I'm crazy for feeling. As long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself? Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my life could hold me. Veterinária Pronto Vet Salesópolis. Temos tudo para o seu pet. Oferecemos consultas, vacinas, cirurgias, exames de sangue, atendimento de emergência. Time especializado em aparelho de raio-x digital com resultado na hora. Ligue para 11 97476 6211 ou visite-nos na rua Prefeito Antônio Camargo Primo, 425, na entrada da cidade. Pronto Vet, porque seu pet merece o melhor. Nascente FM. Música. dizer. Então vem dançar. Tá pintando um novo som, um country music com a vida do peão. Basta segurar, sonhar, persistir, deixa a harmonia do universo invadir. E pra te guiar, uma oração pra Nossa Senhora te seguir, meu campeão. Só que contagia os sonhos do mundo, traz prazer pra quem. Música e rodeio, em toda festa de peão eu tô no meio. Música e rodeio. Já vai começar. Nessa arena vejo a festa acontecer. Então vem dançar. Tá pintando um novo som, um country music conta a vida do peão. Basta segurar, sonhar, persistir, deixa a harmonia do universo invadir. E pra te guiar, uma oração pra Nossa Senhora te seguir, meu campeão. Só que contagia os sonhos do mundo, traz prazer pra quem tem um amor profundo. Essa é minha vida, música e rodeio, em toda festa de peão eu tô no meio. Só que contagia os sonhos do mundo, traz prazer pra quem tem um amor profundo. Essa é minha vida, música e rodeio, em toda festa de peão eu tô no meio. Mas arranja o

eu tô solteiro e o coração tá namorando. Pensa no status que eu não queria. Oi, aqui é Débora DNW. Somos uma loja de carros. Temos mais de 30 anos de tradição no ramo automotivo. Um estoque com mais de 50 veículos. Vem tomar um café com a gente. Estamos localizados na rua Pedro Rodrigues de Camargo, número 59, no centro de Salesópolis. O telefone 11 9 6187 6477. Vem pra NW. 87,5. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade.